Boa noite. Emissão número 8 de Os Viajantes da Noite, dia 11 de dezembro de 2018. Hoje começamos com Die Haut e Dumb Europe, Esplendor Geométrico e Mecânica Lumínica e os Factrix com Phantom Pain. De seguida, os jugoslavos Pepe Nikt com His Room. Thank you. The boat can leave now. Tell the crew. Thank you. Thank you. Como já é habitual, trouxemos aqui um excerto de um filme. Zombie 2 foi realizado por Lúcio Fulci e teve música de Fábio Frizzi. De seguida escutamos Marian Harris com I Ain't Got Nobody e Os Borghizia com Forgot e Drone com Alice Effect. Vamos escutar de seguida Leading to Gold com dois temas, Age of Reason e Faster Than Light. We'll be right back. e estamos prestes a chegar ao fim. Vamos terminar hoje com Noise Unit e Kick to Kill e os Trisomy 21 com Nightfly. Boa noite e até para a semana. But don't you wish